meia na Mari. Sim, reposta no ponto de espera da Oscar, Guardião 09. Interlagos, está aprovado, rotatória. Estamos de grave, reposta uma rotatória visual com campo. Rotatória visual com a Enimar, reportará, tamo de abraço. 48, bom dia, guarde cópia. Tá. American 229 autorizado a prosseguir o reboque, reporte calçada, pode 3. Acima que eu, iniciando, reportar calçada. Não. 004, está autorizado a levar frequência para coordenação. Opa. Andou. Juliette, estamos no aguarde para o táxi. American 229, mantenha presente posição. Aguarde a passagem da aeronave com Charlie 402. Tá, livrando o Fight 3. Afirmativo, senhora. Juliette, estamos no autorizado. Táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Não, 670, vou lembrar. Colo 648. Pronto, cópia. Prossiga. Autorizado, Maceió, aerovia conforme o plano. Nível 350, saída Puca, transição Caju, decola pistuna 0, primeira curva esquerda. Transponder 5126, frequência do controle em 120.8. 350 aprovado, rota do plano de voo. Decola da 10, esquerda Puca, Jamo Caju, 5126208, ao controle, voo 1648. Colo 648, correto, reporte pronto. Para o pushback e acionamento. Reportará. Juliette, estamos no autorizado a prosseguir até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Ajuste no 0-8, morro. Bom dia, papá, papá, mais de um novo. Solo 1-21-9. Guardião 09, decolado ao 32, controle 120.8. 32, 120.8, grato, pronto. Seguir o reporte até o pátio 3, reporte calçado. Acima chegou, senhora. Iniciando, reportar calçado, pátio 3. Guardião 09, mantenha condições visuais, 500 pés, litoral sul, que legal na 018. 1-08, mais curta, mais romântica, senhora. Então, 59. Ok, decolagem autorizada, pistão 10027, 1-4. Mantenha um ponto de espera, Juliette está no bolo. Colo 630, foi o Romeo Fox 018. Bom, Romeo Fox 018, colo 630. Guardião 09, fica atento ao tráfego do Guardião 01, também sobrevoando o que passou. Está visual, senhora. Está coordenado também com isso, a frequência está desgraçada pela informação. Interceptou o lock, o Guardião 08. P21, autorizado, reporte pronto para o TAC. Autorizado, chamar a TAC, zona 621. Torno 8, decimal 95. Mara, a torre Salvador 108.5, grato, Guardião 08. Guardião 01. Ah, firma, na escuta. Guardião 01, solicito que essa faixa do setor sul desça para 500 pés. Temos aeronave em aproximação. Afirma, é, solicita com acastamento, mantendo os 1000 pés, poderia ser? Seria, essa faixa agora para o sul, Guardião 01. Afastando o sul. Salvador, Cordial, é o 2714 da Azul. Decolado na mão, na sua escuta. Azul 2714, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo no 80 via Momo. 80 via Momo, 2714. Olimpo 08, uma milha para Conde, serviço, radar encerrado, mantém nível de voo 910, na meu controle da Caju, frequência no 20 decimal 3. Para Caju, 203, 208. Presidente, Romeu Alfa Marte, por gentileza, passagem do reboque. Controle Salvador, uma bom dia, bom dia, minha ONU, passa agora os 210, recito 250, ciência da informação Lima, solicita a vossa aborto, se possível voar e cap, bônus 561. Bônus 561, a cena identificação, autorizado vai direto em cap, desça para nível de voo 060, renegar no 098. Renegar no 098, descendo para meia dúzia de mil, posição. Pro 060 nível, amplou de TAP, voo a 56. Autorizado Maceió, aerovia conforme o plano, saída Pulca, transição Caju, decola pistola 0, primeira curva esquerda, transponder 5123, frequência do controle em 120 decimal 8. É você que está vendo o sonido para o terminal 450? 350. Autorizado nível 350 para Maceió, saída Pulca, transição Caju, decola 910, mundo de telefone de colagem, 1, 2, 3, transponder, e o controle 20, decimal 8. Chilene 1-40, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ponderado pronto para o pushback e acionamento, Chilene 1-40. 3-0, Maria. O American já passou aqui a nossa retaguarda. Está autorizado, nosso telecolégio? Solo no 21-19, está na frequência da torre. É uma tristeza. É o Michael Nova. Ok, Michael Nova para aguardar para a decolagem. Prontinho. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 7 nós de leste, Tango Zulu. Autorizada, decolagem na 0, de leste, Tango Zulu. Padião 01, né, o controle de Salvador? Na escuta 01, não? Padião 01, confirma intenções de local de sobrevoo para subir para 1 no meu país? Encontra-se no litoral, a intenção agora é seguir para baixar para 500 pés e manter o setor de Pico Açu. 7, o Padião 01. Sangue de Bravo, ciente, livre corte. O meu Alfa, autorizado decolagem da presente, reporte cruzando pistão no 0. Reportará cruzando, está iniciando, Michael Nova. Informa o vento no 50 graus, 5 nós, Michael Nova. Padrão 08 central. Confirme. Padrão 08 central, prego da prática. Pistão no 0 no 8, azul 4207. Padrão 08 bravo. Zona para o táxi, 183 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Padrão 09, contato 1345. Evita sobrevoo da base aérea, reporte final da IRMA. Evita no ar, base aérea, agora já avisou. Aqui, Gabriel, manter um sobrevoo aqui de 10 minutos de manutenção. Tá com 3 a bordo, pode ser o 0165, vou ver se tá bravo. Vai ajudar, mantém a condição de 10, 500 pés, que é negar na 098. Tá bom. Então, 3896, como 2 helicópteros sul de cima, mantendo 500 pés no máximo. 3896, tá sim. 10 tá bravo, confirme o PAB. Bora, tá. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirme o POB. POB 03, Sierra. Golno 561, desça para nível de voo 050. 050, Golno 561. Salvador, azul 2714. Golno 621, autorizado para seguir o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, como número 2, chame torre em 118.95, quando pronto. Via Índia, 2895, batizado, 629, Bahia. Controle Salvador, é o Romeu Cabrava. Prossiga, Romeu Cabrava. Tem como observar quanto está pegando o barco de carne do Romeu Cabrava? 810, Romeu Cabrava. Bravo. Papatango, Juliette Tango Zulu. Papatango, Juliette Tango Zulu, nas suas caretas. Juliette Tango Zulu, contato radar, submantenha 3.000 pés do QNH 0107. 3.000 0107, Juliette Tango Zulu. Bom, Romeu, Romeu, acho que agravo, fica atento, top Mike, Romeu Alfa, decolado de Salvador para o RMA. Silêncio, bravo. Juliette Tango Zulu, e fala para o destino. 264, senhorita, Juliette Tango Zulu. Bom dia, Golno 094, informação Lima. Golno 094, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, QNH 0107. 060-1097, igual no 094. Juliette Tango Zulu, autorizado vai direto do destino. Autorizado direto do destino, Juliette Tango Zulu, mantém restrição de atitude, senhorita. Juliette Tango Zulu, autorização para liberar a subida do senhor, curva esquerda para 240, limite será radial 240 para Salvador. Na esquerda 240, limite a 240, radial Salvador, Juliette Tango Zulu. Confirmando, Juliette Tango Zulu, voe na preparação para liberar a subida do senhor, voe na proa 240, limite será 20 milhas afastado de Salvador, após 20 milhas já assuma a navegação direto da destino. Na esquerda 240, limite 20 milhas de Salvador e assumir na proa do destino, Juliette Tango Zulu. Entende livre restrição de atitude? Juliette Tango Zulu, autorizado subida até nível de voo no 00. Grato, Arita, Juliette Tango. 3896, chame a torre no 8.95. 96. Voo no 561, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o procedimento, mas reportar estabilizado no localizador. Voo no 561. Salvador, boa, no 99.56 da TAM, com a Lima. TAM 9956. Desce inicialmente para nível de voo 250. 250, inicialmente 9956. Salvador, Guardião 96. Guardião 96, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, NH 1097. Autorizada a chegada a Bonf para 4.000 pés, com 1.017 estados da Maria Fabiana. 1648, decolada aos 43, controle Salvador no 20.8. 208, até amanhã. TAM 3896, tráfego avisado, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 7 nós. Livre pouso, TAM 3896. Nível de voo 350, via Puca. Ok, via Puca 350, quanto possível o máximo e o coordenado com o centro? Tá. Obrigado, senhores. Força Aérea 7204, solo. 7204, confirme teste de motores na taxa Golf. Aqui, o motor de motores na taxa Golf. Já acionada? Autorizado o táxi, reporte na hotel, Força Aérea 7204. Bom, 094, número 3, reduz a velocidade para 230 nós. 230, descemos de 50, bom, no 094. Delta 9956, desça até nível de voo 230. 230, comente. Muita velocidade. Indicada 240. Bem. Delta 9956, reduz a velocidade para 250 nós, desça para nível de voo 080. 080, 2956. Delta 9956, vai seguir tráfego 2013 milhas, cruzando o nível de voo 210 para 4 mil pés. Xenermion 140, autorizado. Primeiro estacionamento, reporte pronto para o teste. Pois é, Xenermion 140. 9.8. 9.8, 4.2.0.7. 0.0.9.4, reduz a velocidade para 2.2.0.9. 2.2.0.9, 0.0.9.4. Pesca Bravo, livre frequência para coordenação. Bravo. É, a 389 autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar a Juliette. 1-0, vento 190 graus, 89. Autorizado a decolagem da 1-0, igual no 621. O 094 em condições de reduzir a velocidade para 200 nós. 200 nós, 1-0-9-4. 9233, Centro da Lima. 10 cruzando nível de voo 090, invertida para 5 mil pés. Centro, Jurai, dando gelo. 233. Bom dia. Informação Lima, a hora certa 48, autorizado São Paulo Congonhas, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da Euler da Morte, decola pistão na zero, primeira curva direita. Transponder 5135, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Bom dia, o TAM 9236, autorizado São Paulo Congonhas, no nível 360, decola da Euler da Morte, transponder 5135 e chama 120, décima 8. 9266. 48, chama esse teatro Recife. Frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2.5, 45, tá mais. Controle Salvador, agora no 621, 1.400 pés. Bom dia. O 921, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, vá no 921. 1094, chame final Salvador, frequência 99, decimal 8. 98, bom dia, 1094. Gente, Bahia está os Santos iniciando o Bahia de Paraguaçu. Abaixo do ponto. Aguardando o braço. O 621 está autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. 621. O 9956 tem condições de reduzir a velocidade para 230 nós? Afirmativo. Reduza para 230 nós e desça até nível de voo 060. 230-060. Final da 1-0, bônus 561, bom dia. 6-1-4-0 com 87 a bordo, 2-7 de autonomia, alterna Recife. 61, tá na final. Chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10, 17 agora, bom voo. Alfa 3895, 1800, Oceania 1, Oceania 1, Oceania 1, Oceania 1, Oceania 1, Oceania 1, Oceania 1, Oceania 1, A linha 7084 prossiga. Momento na sua radial 240, afastado 15 milhas, mantendo 410, acionado 0153, está em operação com os navios da Marinha aqui nas proximidades do farol, na linha 7084. A linha 7084 mantém a 510, QNH na 097. Guardião 09? Reduz a velocidade para 220 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo, guarda lá, sim. Guardião 09, confirme se está mantendo ou não está recebendo seu transponder. Mano 40, mantém um ponto de sucesso. Mantém um ponto de sucesso, Estamos do Lula, modificações de regra da presente, prossegue visual, questão de Victor Mike Charlie. Eu solicito a 1905 nível final, chamado pouso no 422. Pouso no 422, Juliette Tango Zulu, plano modificado já 1352. Submetendo nível de voo 1-05, confirme? 085, senhorita Juliette Tango Zulu. Feminino, Juliette Tango Zulu. 085, Juliette Tango Zulu. Passivo autorizado, nível final 085, Juliette Tango Zulu. 085, graças, senhorita Juliette Tango Zulu. Sono décimo 9. 19, bom dia. Vai ser. Papá, o meu tanque tá bravo, sou de Salvador. Estacionamento a critério, chame pronto para decolagem, tanque Ninja Bravo. Tá, o meu Golf, Oscar, X-Ray, posição 3 do Pátio 3? Não, senhora, Golf, Oscar, Índia, Pátio 3, posição 3, Romeu. Gente, confirme intenções. Senhora, solicitando autorização de reboque até a posição número 11, Pátio 1. Gente, aguarde para a gente dar coordenação. Aguardando. Bom dia, Gol 1561, está agora na Alfa. 1561, bom dia, autorizado para seguir via Alfa até a Juliette. Reportante do Juliette, por gentileza. Reportante do Juliette, Gol 1561. Comodoro, tá 9233 para o pushback acionamento, posição número 8. 9233, autorizado, reporte pronto para o táxi. Da Mariana, para o táxi, tá 9233. Tá 9956, desce inicialmente até nível de voo 070. 070, 56. Frequência 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 25 1, 33, 95, gol no 621. Tá, Romeu, até o meu Golf, confirme a procedência e o destino. Tá, meu Golf, confirme o tipo de equipamento que eu abri. Papá, Romeu, Hotel Meu Golf, confirme o equipamento e o POB. Então, meu Golf mantém a condição de visuais 500 pés do QNH no 097. Reporte passando através de Paris. Salvador, bom dia, Gono 094, Índia Serra, da Sota Lava. Gono 094, aguarde pista livre. Guardando, Gono 094. Ingressa na Juliette, autorizado ingresso, vai prosseguir portão 04. Juliette 204, gol no 5. Seu transponder, qual foi a posição que você está momento, mantendo agora no momento? Aqui 070, 9956 da TAM. 9956, desça para 4.000 pés. 4.056. Azul 2, 407, solo 57, solo 12.9. Nossa, nossa. Pouso no 094, 2200 graus, 059, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no 0, vamos no 094. Base é 96, cruza esquerda para 190. Esquerda 190. Solo, bom dia, é o azul 4207. Azul 4207, informado táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. A chamada da Juliette para ingresso é o azul. Papá Romeu, até Romeu Golf, confirma o transponder acionado? Vocês para o táxi, tem a bordo 146, autonomia de 4,20 e alterna com fins. Tem pessoas a bordo, tá 9233. Pessoas a bordo 146. Táxi aprovado, tá 9233, até através do portão 612. Táxi até o portão do 612, tá 9233. Olha o 204, autoridade, autorizado, eu já bravo, autorizado, colagem, não tem um tráfego reportado no setor. É porta para o cruzamento. Zero. E a COD mantém a posição na Taxway Delta. Vai atravessar a pista, mantém a posição na Delta, mantendo o movimento aqui da parte. Solo 209. 209. Portão 03, azul 4207. Segue a Juliette, então, a 03, azul. Salo, bom dia, Gono 094, ingressou na Alfa. Gono 094, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette para ingresso, 094. Salo, Salvador, aqui é o Golf, eu acho que é Índia, 43. 9,6 e tá 9956, informo dois helicópteros sul de Duna, mantendo no máximo 1.10. Tendo que esquece 9,6. 56. Sua Norte confirmando tanque de abraço. Xana 6140, vento 150 graus 069, autorizado a decolar pista no 0. Livre decolagem, 6140. Siga. Até quando tem Marco Pronat, manter 500 pés, intenção em cruzamento da Bahia de Todos os Santos, seguir para Paraguaçu. Observado, Papai Romeu Tango de Abrava, mantenha condições visuais 510. Reporte de Paripe para o cruzamento da Bahia. Reportará Paripe para o cruzamento da Bahia, Bravo. Alô, Guardião Geraldo. 09, prossiga. Coordenado com o 01, senhor. Da ainda na proximidade da Arena, participação de transmissão de partida. Guardião 09, autorizado inicialmente 1.010. Tem uma aeronave em aproximação ao Airbus da TAM. Abrisou, Guardião 96. Guardião 96, chama a torre, 18, decimal 95. Maria Fernanda, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xenia 6140. Xenia 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, autorizado Jamo. Mano, 350, autorizado Jamo, Xenia 6140. Guardião 09, copiou o controle, está autorizado no máximo 1.010. Afirmativo, senhora, 1.010. Está ciente, está atento às comunicações, está na escuta, muito grato. 0.18. Compreendo, Guardião 96. Guardião 96, autorizado pouso, pista no 021, 50 graus, 05. Ele pouso, Guardião 96. Tango de Abrava irá se afastar quantas milhas de Salvador? Realmente 20 milhas, senhor. Bem. Romeu Golf, fica atento ao Tango de Abravo para o cruzamento da Bahia. Tango de Abravo, fica atento ao Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, também Robson 44, mantendo 510, de Paris para Henri Mato. Positivo, senhor. Está ciente, porém não visual. Está em Paris agora o Tango de Abravo para realizar o cruzamento. Controle, Guardião 01. 01, prossiga. Senhora, eu queria coordenação para acender a 2000, para fazer uma tomada, uma verificação com o nosso imaginador. Guardião 01, já será atualizada a guarda. A aeronave está prosseguindo a na pista nas águas. Recepção final 9956, visão. 9956, chame a torre no 8, decimal 95. 295, obrigado. 9233, autorizado, ele é manter, pista 0. Ali mantém, tá 9233. 5 minutos, cara. Pode fazer uma autorizada, subida para 2.100. Abrimos, cliente autorizado. Hotel Romeu Golf, corrigindo, Papai Romeu Hotel Golf, chama a torre, 18, decimal 95. Chama a torre, Hotel Romeu Golf. Bono 80, 180, com 08 nós, voltímetro no 0, no 7. Claro, Guardião, na primeira, então. Está passando Simões Filho para a ponta na Enrimar. Sim, é a ponta do final, Enrimar, o meu Togolfo não tem usado, que vai apontar no setor. Então 9233, autorizado a decolar pista no 0, vento no 70 graus, 0 menor. Livre decolagem, 9233, pistão no 0. Observador, boa, tu tá 9956. 9956, estou curtindo a aproximação, informa de estar livre. Tem participação de acerto, observado. Salvador, bom dia, seu nome 0052 para Lima. 19052, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, Senegal no 097. 050 no 097, aqui no 0. Estou no 50 grau, 05. 56, em nível de voo, opção 10, obrigado. Chamando o controle, bom dia, tá 9236. Oi, Salvador, bom dia, tá 9236, decolou na sua escuta. Tá 9233, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, direto Leda. Direto Leda, nível 360, TAM 9236. Oxané, 6140, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 12685, confirme a alternada. No 25, decimal 45, Oxané, 6140. 12585, Oxané, 6140. Cruzando, cruzar ali, bom dia. 9956, 007, direita, solo, 219. Direita, 219. Paulo, Salvador. Bom dia, 9956, Lebron. 9956, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Eco Romeo Alfa, cobra. Neymar, comprovado para a Serra Novembro Vitor Bravo, Valença. Decola da Neymar, coordenação com a torre, 10895, 510. Decolando a coordenação com Proa Sul. Até interceptar o litoral sul, prosseguindo via corredores, aciona 0135, controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95, mais um meu. Controle 120, decimal 8, Michael Romeo Alfa, confirme pessoas a bordo. Chama a torre 118, decimal 95, para acionamento de decolagem, altímetro 1017, bom voo, Michael Romeo Alfa. Michael Alfa, bom dia, autorizado adicional, reporte no táxi. Nove, ingresso Juliette, portão 07. Juliette 07. Escuta, já tô, vou pousar já. Valeu, tá passando, né, papai? Negativo. Valeu, Senna. Vai perguntar rapidinho do Azul. Azul 9052, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado, chama estabilizado, 9052. Gente, chama o Golfo, reporta controlado, salve. Vou dar a controlado. Persiga 09. Está retornando com a sua autorização, senhora? Para a altitude de patrulhamento, 500 pés, pode 1000 para 500. Pode 09, desça para 500 pés e pode entrar na espaço de Itaçu. Só para a Itaçu. Pode 01, desça para 1 número 10. Já na descida para 1 número 10, guardião. Azul 9052, desça para 2000 pés, autorizada final e aliás, X-ray, reposta estabilizada, localizador. Caixa mais estabilizada, Azul 9052. Michael, meu Alfa, nenhum tráfego é reportado no setor, reporta fora do solo. Azul 9052, eu falo tráfego 12 horas, 2 milhas, mantendo 1 no meu pés, é o helicóptero, não irá descer na sua aproximação. Obrigado, tráfego de casa. PAN 9233, chama o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 95. 251-1395, 9236, um bom dia, boa semana. Comente. Alfa, dá presente por outro para o Tapuã, está autorizado o cruzamento, reporte no final. Entendeu que dá presente, autorizado o cruzamento, chamará no litoral. Fora o Tapuã. Solo Salvador, aqui é o médico, o Gol, Golf, eu acho que é Índia, informa o Fitner Block, bom dia, obrigado. 9052, chame a torre no 8.95. 8.95, Guardião 09, mantenha a linha do litoral, 500 pés, informa o helicóptero, 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés. 12 horas, 4 milhas, 500 pés. Pode dia 09, voe para o farol de Itapuã, nessa posição você interfere com a aproximação da pistola 0. No momento está aprovando com Itapuã, senhora. Ele só fecha agora com o Pro Azul, guardia 09. Vai continuar o afastamento com o Pro Azul. Salvador, Azul 0, 82. 4082, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, PNH 0097. 050-097, 403. Porta 3-chicada. Baixou pra volta. Meu alfa também, alfa de 050. Tá no esquece, mas tem aqui, tá visual, tá nossas 11 horas. Tio, tô visual, mantém mantendo a devida separação. TGL do litoral, estou mantendo agora os 700 pés. Controle 20.8, Michael Mel. 18.95. 18.95, prato, pode ir. Salvador, mais uma vez, Guardião, bom dia, Guardião 09. Guardião 09, visual com azul, final de pressão de 4 milhas, tá? Sim, Matilson, às nossas 9 horas. Ok, a retaguarda mesmo, autorizado final, base Graia, a retaguarda 09 no final, Guardião 09, é ponto curta final. Mantendo separação, comando número 2, após 09 azul, só segue para a 17, Guardião 09. Gerão visual, manterá separação, Guardião. Agora atingir a linha do litoral, está passando através da boca do rio. Mike Romeo Alves, atento ao tráfego do Guardião 01, na posição de 12 horas. 3 milhas, mantendo o número 10 na linha do litoral, no sentido contrário. Sou visual, está na minha posição de 11 horas e manteremos a devida separação. Sete, Guardião 01, repassa a vista no Mike Romeo Alfa. Já visual 01. Sete, Guardião 01, repassa no tratamento do Parque do Piguaçu. Repassa na Piguaçu. Azul 5082. Foi direto ITAP, se possível, mantenha a velocidade para o sequenciamento. 4082, direto ITAP, mantenha a velocidade. É, só 2509 abaixo do 100, ok? Gente. 4082. Será o número 1 na aproximação. Ok, obrigado. Mike Romeo Alpha superou o Guardião 0 ou não? Obrigado, Mike Romeo Alpha. Autoriza da presente prosseguir com o plano direto de Valença, senhor? Autorizado, Mike Romeo Alpha. Irá manter qual atitude para Valença? 1000. Autorizado no meu teste para Valença, Mike Romeo Alpha. Reporte 20 milhas, afastado de Salvador. Muito obrigado, até a volta. Mike Romeo Alfa ainda mantém a escuta deste controle, reporte afastado, 20 milhas. Reportará, 20 milhas, o Mike Romeo Alfa. Guardião 01, no chame a torre, no 8, decimal 95. 6895, grato. Sim, 09. Guardião 09, mano, vento 130 graus, 079, já posso solo controlado. 150-07, como era solo controlado, Guardião 09. Azul 9052, solo 018, direita solo 2159. Direita 019, azul 9052. Salvador Guardião 0, mano. Guardião 01, dá presente para o final, Graia é autorizado, reporta na torre. Seja autorizado com os AUX de aproximação da 90, seguido 4 do Graia, Guardião 01. Seja autorizado a final do procedimento LS, exclui reporte estabilizado no localizador. 3.0097, reporte estabilizado. Jambok vermelho? Jambok vermelho está autorizado direto pelo... Precisa de Jambok vermelho. Então mantém está. Vou ir na proa de Alagoinhas para a chegada Bonf. Eu preciso descer até 4 mil pés. Me chamou Sol. Algum 1094 já para a copa. Já aguarde só um minuto. Na escuta. No cruzamento 2, te dá 1-0, final para o pátio do Grael, Guardião 01. 01, no vento 150 graus, 079, autorizado direto para o Grael, para o solo controlado. Camarada no solo. Paulo, controlado, Guardião, Altar 1. Altar 1, esperando só os 2-2, bora pra cá. Salvador, o 4082, podemos usar o externo, sem diferentes visuais. Confirma aeronave? Azul 4082. Está estabilizado o 4082. Voado externo em forma estabilizada, azul 4082. Autorizado o 4082, voa marcada externa para aproximação de visão 1.700 pés. Azul 4082, autorizado externo em aproximação de visão. Salvador, Mike Romeu Alfa, agora afastado 20 metros. Mike Romeu Alfa, ali em frequência da coordenação. Obrigado. 12. Ali no pátio, Alfa. Agora na posição 5 do pátio 1, é isso? Positivo, aqui na posição 5, pátio 1. Dado inicial revoque, reporte ao terno, agilizando o Mike F. Oscar. Positivo. 1094, cover. Uno 094 na escuta, cobre Fortaleza? Na escuta, senhor. Segue. Uno 094, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, Fortaleza aprovado nível 370, via Zulu 19, até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Fruti, aciona 5150, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, 370, Pesolo 19, Bangu, Abuco, Fortaleza, no zero esquerda, Momo Froti, 5150, 208, Gol 1094. Correto, Gol 1094, Portão 10, Portão 10, time pronto, pushback. 94, grato. Olha o Fortaleza com 304. 204, prossiga o solo, não escuta? Informa que terminou aqui o chefe do motor, está fazendo aqui. Ele está autorizado, regresso, reporte na Delta, o Olimpo 04. Reporte na Delta, chama a torre, no 8, decimal 95. 285, azul 402, boa. Oi, Salvador, azul 402, final, pista no zero. 082, vento 160 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Conta esse recado. Pouso na pista no zero, azul 4082. Controle Salvador, bom dia, Gol 1962, formação Lima. Gol 1962, autorizada a chegada à mar e desça para a limpa de voo 050, QNH 1017. 1962, chegada à mar e desça para 050, quando possível, pro de ETAP. Gol 1962, confirme sua velocidade. 270 mais. Tabete vermelho, confirme essa velocidade. O número 62, direto do Duna, 2000 pés, que é legal na 017, se possível, mantenha a velocidade para o sequenciamento. Esse é o número 1. Número 62, boa zona, vai manter a velocidade, descendo para 2000 pés. Salvador, bom dia, Papá Romeu Mike Serra Gol, quebrado pelo centro, informação mais. Papá Romeu Mike Serra Golf, vou ir para o Adiamã para a chegada da mãe, que é legal na 017, reporte para a descida. Boa na mão, 17, vai chamar com o Federal. Tabote vermelho, confirme a altimetria, não recebo seu modo Charlie. Vou no 094, autorizado inicial, pushback, chame táxi. Utilizada para a táxi, com 0094. O Mike, é que você reiosca na escuta? Positivo. Está continuando a agilizar o reboque? Estou com a aeronave já iniciando o pushback no portão 10. Agilizando para não preterir o táxi da mesma. Ok, estamos iniciando o táxi. 170. Anemia 200, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060. Reduz a velocidade para 250 nós, número 3, na aproximação. 060, 209, acionar 6200. Solo 28, livre à direita, solo 21, decimal 9. 219, boa. Solo do azul, 4082. Confirme, é o azul 4082, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 4082. Qual a previsão, a posição prevista do 4082? Tem que prosseguir, 4082, Juliette, portão 01. Juliette, 01, obrigado. O 962, confirma essa velocidade. Está mantendo 278. Bem. O 962 pode incrementar a velocidade? Positivo. Não incrementando o 962. Estou no zero. Força aérea 7204, de frequência pós, bom dia. Siga Jamboque Vermelho. Bem. Jamboque Vermelho, confirme. Jamboque Vermelho negativo, foi passada a aproximação direta. Gente, já vou aqui mesmo, então, se eu solicito a vetoração para sinal ILS.